3660. Decal da atenção no zero, curva direita, subida São Uno, transição ótima, via pêndulo 1 no zero, subagem, pêndulo 1 no meia, conforme nota do plano. Anciana 5272, controle 120, posição 8. 04. Alfa 04, por favor.

2228, autoridade de contato. 128, protege caso 71 ainda, reporta quando os caras foram perdidos no lugar, rapaz. Zero 28, a minha escola, que são 0, vento 1-1, 0 grau, 0 9, mais. São João 1, 3, 1, 8, 3. 2028, da cola 2011, controle 120, do som 8. 2008, dois será de posição UTG, deixando o recife na frequência 128.8, estacionado 1 a 2.000. altitude 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1.

já são autorizados a formar pelo quadro nível 3, 8 ou 0. Daí, deixando uma transição próxima, na direita após a rolagem de 0, transforme 5426, construir 1201. Tango, uma transição 4. Fazer a passagem do airbus da via Casa Guarda. Está autorizado. Chegar sinceramente, quando pronto para o carro. Todo 961, não te mostrou para você. Frequência 128.35, alternado 123.8. Autorizado, direto à posição, leitor. 380, direto, leitor,